Xané 63 no zero. Aguarde para decolagem, Xané 63 no zero. Aguarda. Tem, escute e aguarde, 3850. Aguarda. Espera, pronto, gol, 1096. 1096, mantenha. Mantenha. O Xané 63 no zero, livre decolagem no zero, vento 090 graus, 099. Livre decolagem no zero, externo, Xané 63 no zero. Zero nove meia, Lima, mantém um no zero. Lima, mantém um no zero, gol, 1096. Meia 310, decolou 51, chame controle 1998, bom voo. 1998, uma noite 63, 1 0 da Xané. Xané 63, 1 0. 6330, contato na decolagem, 530, saída Puca. 350 na Puca, para a cidade, vamos, comprou de Aracajuça? Aguarde. Xané 63 no zero, voe Jamo. Xané 63 no zero, voe Jamo. Quando Jamo? Xané 63 no zero. Zero nove meia, livre decolagem no zero, vento 090 graus, 08 nós. Autorizado decolagem para o Google no 096. Estabilizado, azul 4298. Azul 4298, chama a torre em 1895. 1895. Torre, boa noite, azul 4298, final de 9 milhas. Azul 4298, livre pouso no 0, vento 090 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, 4298. Meia decola 55, controle 119, decimal 8, bom voo. 98, obrigado. Salvador, voo 1096. 096. 96, contato radar de Volaris, que mantenha o 370, seja bom. Solicitou 370 para Fortaleza. 3858, chame Recife 2545, alterna 2085. 2545-2685. Vai cruzar com o tráfego agora, posição de 9 para 10 horas, cruzando 8.500 pés, um Nordeste, um Sierra Romeo 22. Tips 9958, acendo indicação, desse mantendo 050, autorizado chega na mão. Autoriza descendo com ideal, quando pronto, chama no ideal descendo então. Tips 9958. Obrigado. Mantenha inicialmente o perfil lateral da chegada a Bonf. É um tráfego decolando de Salvador com perfil Momo. Esse é pro 050. 050, 9958. Rua direita 211, boa. Paulo, boa noite, Azul 4298, livrou. Recife 2545, 2005, boa, Xanema 310. 3, Azul 4298, boa. Sim, Salvador, 9097. Chama estabilizado no curso do localizador. 2000 pés, chamada estabilizada no localizador. O 4298 a subida para Recife? O 4298 para Recife é a Pucacaju. Pucacaju. 0096, chame Recife 2545, alterna 2685. 2545, 6303, completo LS, chame Torre Salvador 1895. 6303, ciente do tráfego, está avistado, check trem livre pouso, vento 080 graus, 0 menos. 6303, está baixando travar agora, foi ali. Corta o mal vento, para o 0803. 080 graus, 0 menos. Cheque o rádio, por gentileza, tá? A intensidade está muito, muito baixa. Ah, como é que está aí agora? Ela está entrecortada a transmissão. Até agora, como me recebe? Agora 4x4. Ok, acho que o meu microfone aqui, obrigado. Rádio Dia 313 no sono 06, táxi na minha escuta, à direita, prossiga Alfa, Juliette, portão 04. Esquerda, direita agora, vai seguir Alfa, Juliette, portão 04. Azul 5097 para cópia. Cópia. Autorizado Campinas, nível 340 via Pesolo 10 até a posição Bridge. Após a Pesolo 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da subida Dael, transição Motiva. O controle 119.8, transponder 5136. Azul 5097. Portão 01, chame para puxa e sonar. Localizador 9958. 9958, torre 1895. 895, boa noite. Torre Salvador, boa noite, 9958 no localizador. Boa noite, reporte com o trem baixado travado, 9958. Pois haremos. Papapá, Bravo India Golf, Salvador. Papapá, Romeu, Bravo India Golf, senhor. O Bravo India Golf, 4 milhas para Conde, chame Aracaju, 20.3, serviço está encerrado, boa noite. 20.3, Papapá, Romeu, Bravo India Golf. passando extremo, embaixada travado 9958. Livre pouso, vento 060 graus, 03 nós. Pouso autorizado, 9958, pista 10. Oito no solo, Zuno 5, táxi à direita na minha escuta, Alfa e Kilo até o pátio 3. Frente direita na sua escuta, Alfa, Kilo, pátio 3. táxi, 5097. 9810, identifique, chegada Bonf, 4000 pés, 1017. Sim, a gente, Bonf, 4000, 1017, 9810. 1246, identifique, chegada Bonf, desça para 5000 pés, 1017. Alto e claro. Reduz velocidade para 249. Voo no 246, Salvador. Identifique, chegada Mari, fiscal 060, ajuste 1017. Foi na Proeditap. Proeditap, decisão 060 com 1017-3305. 080 foi na Proeditona. Funcionar 6313. Solo Salvador Azul 5097 para o táxi que alterna Guarulhos, autonomia 4 horas, 3 meia minutos, PLB 099. Pode informática? 21, qual é essa questão? 211. 195, altímetro 1017, azul 5097. Não copiou do 0097. Táxi à direita no ponto de espera, chame 11895, ajustado 1017. Desde táxi à direita, ponto de espera, posição 0, posição 2, 1097. 4235, boa noite, vou na Pro de Pelo para a chegada Bonf, desça para 7070, ajuste 1017. Salvador, pronto. Autorizado a linhagem decolar da ONU 0, vento 070 graus, 04 nós, azul 5097. Teve a linhagem decolar física 0, 0, 0, 0, 0. Genéia 313, copia? Afirmo. Guarulhos autorizado 360, via Up Zulu 10 até Bridge, após Up Zulu 16, da Bravo até o Zulu, direto Trive, conforme roda do plano. Decola da 10, curva à direita, subida da El, transição Motiva, o controle 119.8, transponder 5145. Zero autorizado, rota contratual de voo, Up Zulu 1, zero, Bridge, Up Zulu 1, meia, Bravo Hotel Zulu, Trive, decoda 10, curva direita da El, Motiva, controle 1198, 5145. Confirmando a subida da El, transição Motiva, e por gentileza, corteje o nível autorizado novamente. Nível 360, decola a pista 10, curva direita, perfil da saída da El, transição Motiva, Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alfa. Transponder 5145, 360, Guarulhos. Afirmativo, chama quando pronto. Puxa só. Para. 097, decolado aos 30, chama o controle em 198, morro. 1998, azul 5797, volta abaixo. Azul 5097, Madeira 18, 3 mil pés, ajuste no 0 no 7, 3307. Controle Salvador, boa noite, azul 5097, decola na Dael, livre 1400 pés. Azul 5097, suba ao 340 na Proa de Leda. Sobe nível de voo 340 Proa de Leda, azul 5097. 0 para o localizador, esquerda 170, livre LS X-Ray. Esquerda 170, livre localizador na X-Ray, 9890. Reduz para 209, desça para 3, e o teste fica 2017. 6305, desça para 2000, livre LS X-Ray. Autorizado, desça para 2000 e LS X-Ray, então 6305. Quatro, dois, três, cinco, desça para 4000 pés, 2017 no ajuste. 4000, localizador, e aliás, o Rio 9890. Chame torre agora em 1-1-8-9-5, tenha uma boa noite. 1895, obrigado, senhor. Pessoal, mandou boa noite, Rio 9890. Boa noite, 9890. Check trem, livre pouso, pista no zero, vento 060 graus, 04 mais. Ah, gente, o 9890 estabilizado no ILS da 10. 52, 16, pronto, cópia. Pronto. Trip 5216 para Aracaju, autorizado nível 190 via Golf 677. Decolagem da pista no zero com primeira curva à esquerda, na saída Puca. Jamo, confirmando, vai sair Cuca, Jamo e após direto Aracaju. Controle Salvador, 1-1-9, decimal 8, torre 1-1-8, decimal 9-5. Aguarde a confirmação do transponder, 35-2-1-6. 1-9-0 para Aracaju, Golfo 7-7, falada 10, curva esquerda, Cuca, Jamo, Caju. 19-8 ao controle, 18-9-5 à torre, guardando transponder. Para o posicionamento, 35-2-1-6. Rio 9810 no solo aos 37, para livrar à direita, chino solo 211. Livrar vai chamar 211. Solo da approach control, good evening, 35218 for mission, picture information. 35218, good evening, squawk ident, cleared my arrival, flight directing. ETAP position, descend to 050. Understood, direct to ETAP position, 050. Salvador, tanto esse zero tem que estabilizar ele, até que revisou com a pista no zero. Boa noite. Salvador, boa noite, TAM 3305, passando em Índia Serra, o trem baixado e travado. 3. Toma lá. Pista no zero, vento 060 graus, 04 mais. Autorizado, pouso, pista no zero, TAM 3305. Salvador, uma boa noite, Azul 4488, informação vista. Azul 4488, pronto, Cláudia. Afirmo, Felipe. Azul 4488, para Recife, nível 350 autorizado, via Upper Whisky 58. Decolagem da Pistoma 0, com primeira curva à esquerda, na saída Fuca, transição Caju. Controle Salvador, 119.8, torre 118.95. Aciona 5153, azul 4488. Azul 4488, então autorizado 350 até Recife, decola da piscina 0, primeira curva esquerda, cumprindo o perfil da saída Fuca, com transição Caju, até 58, segue a roda do plano. Controle Salvador, 119.8, a torre 118.95, transpondo da 5153. Azul 4488, bota 3. Afirmativo, confirmando saída Fuca, transição Caju. Chame pronto para pistar de saneamento, Azul 4488. Fuca Caju, confirmado, vai chamar, 4488. Triplo 8, vai pelo. E reduza para 259. Estabilizou. 246, torre 11895. Boa noite. Boa noite, obrigado. Então, 3305 no solo aos 42. Libere na próxima direita, ou ali é o livracho no solo 211. 211-3305, obrigado. Um 2-4-5, baixo pra lá. Solo Salvador, são 3305. São 3305, ataque via Alfa Juliette, gate 06. Alfa Juliette, 06, 3305. 63313 para o TAC. Acorda, 4 horas e 50, poderia confirmar somente o PLB? 136. Gente, o Oceano 63, 103, táxi via Índia, ponto de espera 10, torre 18, 3995, ajuste 10, 17, uma boa noite. 10, 395, ponto de espera, boa noite, obrigado. Interceptando o final das 10, 4-2-3. Azul 4-2-3-5, reduza para aproximação e chame torre 1-9-8-9-5. Obrigado. Oi, Salvador, 5-5-5, passou para ver de Conde, modo bom, 1-4-0. 68 milhas de Salvador, está sob vigilância, voe na torre de bom, reporte para a descida. Reporte para a descida, 5-5-5, descida, passou alta. Quatro meia no solo, os 4-6, libera a direita, chama o solo, 2-1-1. 2-1-1. Solo Globo 246, então? Globo 246, táxi via Alfa, Juliette, gate 10. Chicago 4-2-3. Livre pouso 0-2-0 grau 0-3 mais. Obrigado. Xené 6313 após o pouso do Embraer da Azul ali, mantém na sequência. Xené da Terra após o Azul 6313. para 235. Seu solo foi os 49, os 48, corrigindo. Os 48, chame um 21 no 1. 21. Azul 4235, livrou. Azul 4235, táxi de Alfa, Juliette, gate 08. Alfa, Juliette, pro 08, 4235. Tripe, 5296, pushback, acionar. Autorizado, chame táxi, 35296. Ah, lá, por gentileza, seria o transponder? Mais dois minutinhos. Ah, lá. Solo Salvador, azul 4488, box 3, pushback, acionamento. Wait for landing clearance. Wind is 030 degrees, 03 knots. 529. 040. 1970, identifique, chegada mar e desça 050 na proje TAP, ajuste 1017. 1017, 050, boa noite, TAP, 1170.